és minha cidade. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou aquele teu velho muro verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro cheiroso na ruinha pobre e suja. Eu sou estas casas, encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores sem nome e sem valia, sem flores e sem frutos, de que gostam a gente cansada e os pássaros vadios. Felicidade, foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não. A minha casa fica lá atrás do mundo, onde vou em um segundo quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa toda, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade